agora no ar, mais um Oldcast, com mais opiniões desnecessárias, desinformativas e desclassificadas para você. E agora no ar, mais um Oldcast, não só com opiniões desnecessárias, mas com dicas, notícias e muita digressão, tudo igualmente desnecessário. Olá, olá! Está no ar mais um podcast daquele mesmo jeitinho que vocês adoram. Só que hoje mais divertido, mais colorido, com bitocas nos narizes, dengues, pragas, Walkman, ombreiras e sintetizadores, sim! Baixinhos e baixinhos. Eu tô indo na onda do velho. Tá indo. Mas tá legal pra caralho. Eu senti sexy, ficou sexy. Hoje é um programa sexy, hoje não é anos 80, sexy. É sexy. Oh, anos 80 é uma década sexy. É uma década... New Wave era pra ser sexy, embora era. Hoje não seja mais. Hoje não era, mas era. É isso aí. Então, como falado, estamos de volta. Back to the 80s. Ou de volta aos anos 80. Mais precisamente... 1986. Pra quem não sabe fazer conta, 30 anos atrás na nossa história. E vamos falar nesse... Nesses programas, né, Vini? Vamos fazer vários. São vários. Não dá pra fazer um só, não, né? Não dá. 86 foi um ano muito foda. É muita coisa divertida. É muita coisa. Então, vamos falar sobre cinema, quadrinhos, literatura e games. Então, pessoas, nossos ouvintes, agora são 23. 23? 23. Teve uma pessoa que saiu fora, a Fernanda não tá mais 21. Editando. Rafael não vai mais ouvir porque a Fernanda não 20. Tá editando. Mas tem o Vebs, tem a família do Vebs agora. Tem a família do Vebs, acrescentamos mais algumas pessoas. É, e tem a Dona Fel. E tem a nova, antiga Dona Fel. Então... Mas vamos explicar o que aconteceu. Vini, eu gostaria que você explicasse. Acontece que teve uma febre, né, essa semana aí, que as pessoas pararam de transar e todo mundo baixou o jogo do Pokémon. E aí o que aconteceu é que o Fel... Ele teve um acidente, ele tava caçando um Pokémon e aí ele caiu de um teto do HP e ele quebrou a perna, o fêmur, em dois lugares. Ele não tá podendo vir hoje, então fica aí nossa força aí pro Fel, que tomara que melhore, né? E tomara que ele tenha conseguido capturar o Pokémon. Espero que sim. Vocês, 20 e tantas pessoas... E o Rogério não pôde vir porque mudou a temperatura aí, ele tava meio sem roupa, ele não veio. Dizem as más línguas que depois de tanto falar Panini no OD, ele foi contratado. Ele foi contratado pela Panini. A Panini falou, foda-se. Mas enfim, essa semana não estão os dois e a gente tem Mas. Caralho, um que vale por dois. Não de tamanho. Não de tamanho. Não de tamanho. Mas de. Como eu poderia falar de. Competência? Competência, né? Competência, que é com certeza. Excelência? Excelência. Conhecimento, porque é velho, tem conhecimento, né? Manja muito. E é o nosso professor Vebs Júnior. Dá um oi aí, Vebs. Vocês estão querendo pular a fase do vinho na hora da... Vocês estão querendo pular o vinho, eu tô ligado. Só pra não enfiar a mão no bolso e não pagar o vinho, eu conheço vocês. Então... Agora vamos ressuscitar 1986, trazer para as crianças e enviavam cartas para a rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP é 22.470. E... Quem quiser mandar carta para a gente tem que mandar para esse endereço. Esse endereço. Então anotem aí. Esse é o nosso endereço. Mas quem não pode voltar no tempo da querida Xuxa para te responder... O famoso Senta Lá, Cláudia. Não temos mensagens, nem e-mails. Nunca, né? Nunca. Todo mundo imagina a gente sentado naquela pilha de carta. Não existe tem. Isso. Só Xuxa. Então pula dessa merda. Nós estamos estamos sexys hoje, hein? Tá, porque... tô todo mundo rouco. Eu tô rouco também. Foi o Vebs, né? Aquela introdução. A introdução. Não dá pra falar fino depois daquilo. Nem eu, hein? Conhecido mundialmente pelo Fala Fino. É, que bom, não vou precisar pagar vinho pra vocês também. E pra começar nesse primeiro programa, já vamos pedir desculpa porque realmente para falar de filme a gente ia precisar de pelo menos umas 20 horas, né, Vini? É, então damos uma enxugada. Então já gostaríamos de nos ater ao que interessa aqui, falaremos sobre alguns filmes que você, criatura, que nasceu depois desse, de 1986, ou você que não viu esses filmes, vão ter que ver agora. Porque não são indicações, são obrigações. São obrigações. E também tentar entender por que 1986, o que estava rolando ali, né? Que era um ano interessante, de uma década interessante. Exatamente. Eu só gostaria, porque o Vini falou para não falar de música, mas eu gostaria de deixar que está rolando ao fundo as músicas de 1986. É, na verdade, o Vini ele tentou, de todas as maneiras, segurar esse ímpeto que eu e o Fábio tivemos de lembrar várias músicas clássicas, entendeu? E para segurar esse ímpeto, precisou de muito. O que vai estar rolando? Vamos, fala o que vai estar rolando. Podemos falar o que vai estar rolando? Vamos lá. Madonna, com qual música, Fábio? Live to Tell and Papa Don't Preach. To Tell é a trilha de um filme do James Foley, Caminhos Violentos. É filho. O Champagne e Chris Payne são filhos do Christopher Walken. E o Christopher Walken é um ladrão de tratores do interior dos Estados Unidos. Olha só. Filmão. Por favor, faz a rescisão de contrato. You're fired. Get out of here. Dos dois, é. Dos dois, tira os dois, é. Que é isso? Júnior aqui. Que nada. Bebe Júnior. Não, James, foda-se, já Juninho, tão demitido. Juninho é teu lugar. Juninho Bill. Juninho Bill, que é da década que de 80. Trem da alegria. É, que é filho do ladrão do trem pagador. Caralho, dois. O pai dele roubou o trem e correu pro Brasil. James Foley, que dirigiu esse filme, ele foi revisto dirigindo vários episódios do House of Cards. É verdade. Muito bom. É um bom diretor. É. Caralho, como é que era o nome dos outros caras que gravavam quem? Com a gente? Quem? Cara quem? Quem? Champs? Era um Champs? Cara quem, Champs? Champs? É? Panini? Champs? Hashtag Panini? Então, uma das músicas que com certeza vai tocar é Sledgehammer. O clipe do Sledgehammer é animal. É, tá na história. Puta, do videoclipe. É animal. Esse é animal. Tá na história. Já começamos. Se você é um moleque boçal que não sabe o que é videoclipe que passava na TV, procura o clipe do Sledgehammer, que é tá animal. Gostaria de avisar que Sledgehammer, inclusive, foi clipe do Fantástico. Se você ele não sabe o que é Fantástico, você é um idiota. Fantástico. Ah, não, Fantástico tá passando ainda. Né? Existem pessoas que. Só queria ofender. Hoje eu quero ofender. Então, vamos pra outra música. Rolando isso daí. Quer mais uma música? Quero. Mais uma. Não, mas não. Tem mais. Vamos falar de Peter Cetera. Se ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, mas a música é. Sabe. É uma musiquinha aqui, gruda. Fábio, canta um té. Canta um pedaço. Não, não. I am a man who will fight. Fábio sabe. Ah, viu? Todo mundo conhece. Viu? Tem Cyndi Lauper também. Cyndi Lauper. Mas é uma musiquinha mais triste dela. True colors. Ah, essa tu consegue cantar com a tua voz. Não, olha lá, essa letra. Temos heavy metal, hard rock, farofinha com Bon Jovi cantando o que, Fabito? You give love a bad name. A Batman. Aí você ficou anos cantando Batman. Tem hora que você sofreu bullying na escola quando tem. Isso foi. Total. Eu sou fã de Bon Jovi, eu sou. Bon Jovi é mágico. Ah, agora temos uma música que é fenomenal e essa nós três gostamos, inclusive os dois que estão aí ouvindo esse podcast tardio, lembrando por que nós não estivemos nesse dia lá. Bangles. Com qual vinho? Isso é bom, hein? Walk Like an Egyptian. Eu estou. Vocês não estão me vendo, mas eu estou correndo em volta da mesa. Não, correndo não. Eu estou walking em volta da mesa lá que é Egyptian. Pois é. Um bracinho pra cima e um bracinho pra baixo. E agora o Vebs levantou e estamos os dois fazendo. Meu Deus, ainda bem que eu tô na outra sala. Prince and the Revolution. Kiss. Olha só. Em homenagem ao grande príncipe do pop. Do pop. Que nos deixou. Esse ano. Esse ano. Dica aqui, se ouvir o podcast até o final, lá no final, em algum momento, eu vou dizer aonde tem um Pokémon na cidade de Santos, que eu sei. Fica aí a dica. Eu conheço um Pokémon, tem um Pokémon escondido. Tem um Pokémon escondido. Tem. Tem. Um Pikachu. Em 1986, cinema. Começar nosso trio de 1986. O que vocês acham que tinha em 1986 pra ter tanto filme bom? Porque aqui eu separei aqui em original, continuação, terror e trash e uns extras aí. E assim, a impressão que eu tenho é que o original é original de verdade. É. É tudo muito difícil. E já tinha coisa pra copiar, né? Já tinha, sei lá... É, uns 20 anos de cinema pop, tipo blockbuster e tal, ali, e é original de verdade, né? Cara, eu gosto, são filmes de diretores que estavam despontando, porque assim, a gente costuma dizer que boa parte desses tipos de diretores que faziam filme blockbuster hoje, ou até na década de 2000, eles na verdade estavam ali despontando porque eram criadores de filmes, eram criadores de conteúdo em filme, eram criadores de boas histórias. Então vamos lá. Vamos fazer um bate-bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bate-bola. Qual? Fala o filme, Fábio. Primeiro? É. Primeirão. Esse tá primeiro. Na vida de todo mundo. Curtindo a Vida Doidado, 1986. Ferris Bueller Day Off. Pra mim, é o principal, não. Olha, ele foi citado agora no Deadpool. Não precisa falar mais nada, né? Eu acho que ele, adiantando, eu acho que ele é o filme obrigatório dos anos 80 e ele de 86 é um prêmio pra gente poder falar. A juventude de hoje adora dialogar com a saga do Prepúcio, né? É. Eu acho que na nossa época a gente dialogava com esse tipo de filme, onde a putaria solta não era tão vista com maus olhos, com um certo moralismo. Pra gente era do caralho, né? Ver a... toda a liberdade que o Ferris Bueller tinha. E aquele negócio dele ser um ídolo. Ele virar um ídolo escola. Porque ele é um filho da puta, né? Ele é um filho da puta. Ele é um grande filho. Ele é um grande filho da puta. Ele é ídolo. Aliás, então... aquele truque pra enganar os pais. Aquilo é muito bom. De abrir a porta e o manequim levantar e soltar o som. Né? Aquilo é muito bom. Aí, cara, a mãe via e falava, pô, ele tá doente, deixa ele ali de deitado. Meu sonho era fazer essas engenharias. Ele é muito. Eu acho que esse é o filme, pra mim, é o filme obrigatório do ano e da década. Eu acho que ele é mais obrigatório ainda que. Ah, De Volta pro Futuro é foda, mas eu acho que o que você já resumir a década é Curtindo a Vida Doidado. E olha, engraçado, por um bom tempo eu fiquei achando que o Clube dos Cinco era o melhor filme do John Hughes. Mas eu acho que. Pelo peso histórico e pelo diálogo com a juventude. O legado do Curtindo a Vida Doidado é... O Clube dos Cinco é um negócio... É pesado, né? Ele tem toda uma... você querer datar a geração inteira ali. Você coloca todo mundo ali, né? Todos os estereótipos. Mas o Curtindo a Vida é o legado do negócio, cara, né? Eu tenho 40... Está na casa dos 30... E quem está na casa dos 25 para cima... Se eu citar... Clássico da Sessão da Tarde. O que vão dizer? Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. Foi o que o Fábio falou. O filme de 2016, que não se prega a fazer algo a referências muito antigas. A grande ideia do filme é o do Deadpool no final, no tal do Extra. Oscar. Pra tirar sarro da Marvel. Ele vai no... Talvez o primeiro filme que tenha cena pós-crédito. Não lembro nenhum antes. É sensacional. É engraçado que o grande herói, o Ferris Bueller, o Matthew Broderick, ele tem uma carreira legal, mas engraçado ele não conseguir se superar depois desse filme, né? Não. Em 86 foi o ápice dele. É. Caralho, que merda. E tentaram, depois ele fez tentaram. Godzilla. O Alexander Payne tentou levantar. Não, na eleição, ele tá bom, ótimo. Mas a questão é, também, isso é uma curiosidade, as grandes estrelas do filme é a irmã dele e o Charlie Sheen, né? Dele, O Charlie Sheen, são as duas grandes estrelas do filme, da época, né? Depois. O diretor também é legal. É, então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o John Hughes é o diretor dos anos 80. Vocês não acham? Bela comparação. Se você pegasse quem é o diretor dos anos 80, é o John Hughes, talvez. Ele tem algumas coisas interessantes. Não, eles... não, não, eu digo diretor férias frustradas. Da escola. Hã? O ruivo, o bigodudo do lado de narigão. Hã? Eu não me referi ao diretor do filme. Ah, não, tá, tá, tá. Também é outra figura que vai virar... Caricata, é. Cérebro, né? O John Hamm, quando ele... Jones, né? Isso. Quando ele, tinha curtindo a viralidade, ele tinha feito o... Cadê? Aqui, eu até anotei aqui, ó. O John... tá falando do diretor, John? É, o John Hughes. Ele tinha feito Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco e Mulher Nota Mil. Pulando para o próximo. Filmes de criança, de jovens. E esse é foda. Stephen King, hein? Esse é foda. Conta comigo. Conta comigo. Stand by me. Considerado o verão da obra Quatro Estações. É, do King. Livro do Stephen King. Adaptado para isso nós temos... O corpo, temos... né? É o corpo, o nome do das conto. Quatro Estações. Não, né? O nome do conto é o... O conto que virou verão, que é Stand By Me. É, que é o corpo. Acho que é o corpo. Ué, tem a ver. Acho um corpo na linha de trem. É. Para quem não sabe, outros filmes transformaram em outras estações. Shawshank Redemption. É outono, se eu não me engano, né? Eu preciso lembrar. Acho que é primavera, que ele vai para... Bom, enfim, é um daí, são quatro são estações. Obras são as quatro estações. É quatro estações e eu acho que o outro filme também vai virar um outro. Bom, enfim, sim. Só pra citar algumas coisas impressionantes nesse filme. Will Wheaton tá no filme. É. River Phoenix. River Phoenix morreu. Ué, mas foi. Corey Haim e Corey Feldman, não. Corey Feldman. O Jerry O'Connell. Que é o. Kiefer Sutherland. É, que é o que vai ser o irmão dele, né? Mais babaca, velho. O irmão babaca. É muito bom, né? Então, nós temos aí, citamos aí grandes galãs do cinema. Tirando o Corey Feldman. É, mas é uma marca, né? Mas ele é uma marca. Você vê que... Cara dos anos 80 também. Cara dos... É. Ele é a cara dos anos 80. Transformaram. Embora a vida de alguns ali caiu em desgraça plena. Nossa, mas isso é anos 80. Para as pessoas que não... Tem que entender que anos 80... True Hollywood Story. Só falar da década de 80 aí. Se lembra bem. É só ver que anos 80 era o ano das drogas sintéticas. E... O cara tava fazendo conta comigo, tinha 12 anos, tava injetando tudo que vinha na frente. Era um... Tudo assim. Era sensacional. Era lindo. Então vocês têm que entender, tem o contexto dos anos 80. Nós vamos falando do contexto à medida que vamos citando essa cinemateca. Mas conta comigo é um negócio assim de todo mundo queria. É uma loucura. Todo mundo queria encontrar um corpo, né? Pegar os quatro, três amigos e. Que é uma grande aventura, né? Tipo, aquele desejo que todo mundo queria viver uma grande aventura dessas, de tipo, encontrar um corpo e. Ver o que é fazer. Puta, né? É, exatamente. Então eu acho que é bem, bem característico de uma época, né? Cara, eu gosto, principalmente porque cresci na região do ABC, perto do ABC tem Paranapiacaba. E né? tem corpos. No ABC tem corpos, né, cara? Na verdade, sempre. Eu saía pedindo pra não achar os corpos. Ou pra não ser um. Ou não ser um, esse é o melhor de todos. Pra não me encontrarem enquanto corpo. O Conta Comigo foi dirigido pelo Rob Reiner. É. O Vini escreveu aqui nas suas anotações de um dos filmes que eu mais gosto, que o Rob Reiner dirigiu também. Foi o único filme que ele tinha dirigido decente antes. É um assim, grande, né? Mockumentary. Pra quem não sabe, mockumentary é um documentário falso. É um documentário que parece que tá falando verdade, mas na verdade é uma grande mentira. É a arte do cinema. É um filme da banda This Is Spinal Tap. É uma banda que não existe. E que teve que ser criada depois do filme, foi, né, cara? Esse foi maravilhoso. É muito em bom. Português é Isto É. Isto É Spinal Tap, é isso? Puta, isso é lindo. Spinal Tap é sensacional. Agora, um outro filme que ele dirigiu, que eu gostaria de falar, que me marcou também, e marcou, foi o começo dos namoradinhos de cinema, que é o filme Harry e Sally. É. Que é ótimo. Que é genial esse filme. Exatamente. É o genial. O roteiro desse filme eu acho genial. Eu gosto. Só tem um certo... Um sério o Rob Reiner, ele é aquele cara que... Ele tem uma hora que ele enche o saco porque ele é repetitivo e ele morreu fazendo a mesma coisa, né? Sim. Ele fala, mas os roteiros do Rob Reiner sempre são muito bons. Sempre tem diálogos muito bons. Harry Sally. Feitos um para o outro. Eu gosto Billy muito... Billy Crystal. E Meg Ryan. Meg Ryan, inclusive, que estragou a geração da década de 90 com... mentalidade de romances impossíveis para as mulheres, né? Todos. Ela tava em todos. Tava em todos, verdade. Todos. Com Tom Hanks, inclusive. Essa Tom rodou, Hanks, hein? Essa rodou. Essa rodou. Essa pegou todo mundo também. Próximo filme, então. Esse estragou os anos 80, 90, 2000, eu acho. Até 2000, tu acha tudo isso? Talvez até hoje. O Tony Scott destruiu parte dos... Adoro o Tony Scott, mas que eu ele também. Fez, que ele destruiu o cinema, ele destruiu. Tu acha? Não. Porque estamos falando de Top Gun. É verdade. Top Gun. Aqui pensando com as pessoas. É dirigido por um cara chamado Tony Scott. Que é irmão do Ridley Scott. Esse cara, ele é ótimo, né? Dos filmes, eu adoro ele, mas ele teve um negócio assim de... a câmera, ela é mexida, e ela é perto, ele é colorido, é forte. E aí ele foi criando assim um negócio, até a hora que ele fez aquele dominó, que não dá pra entender o que tá acontecendo, de tanta coisa que acontece. Ele é publicitário. É, exatamente. Mas Dominó eu acho um filme. Acho um filme interessantíssimo. É legal, mas assim, o esquema que ele fez, que ele começou no Top Gun, você percebe no Top Gun coisas que. Puta, até hoje ele os caras estão. Não, ele morreu. Não, eu tô falando, ele foi aprimorando, pô. Foi. Os últimos filmes dele tem um quê de aventura, mas tem um quê de suspense. Aquele Assalto do Metrô. Assalto do Metrô 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Alguma coisa assim. Com o John Travolta. Pilhan, não sei o quê. O último Boy Scout é do... O último Boy Scout é com... Caralho, esqueci. Bruce Willis. É outro filme. Não, o Tony Scott é sensacional, mas ele destruiu o cinema. Os acertos do Tony Scott me agradam mais... Do que os do Ridley Scott. O Ridley Scott, quando ele erra bonito. Ele erra muito. Ele erra muito bonito. Cara. Ele fica dentro daqui. Ó, e aí eu gostaria de falar que foi em Top Gun. Ou, na verdade, não. A carreira Tom Cruise começa antes. Mas em Top Gun, ele criou uma coisa diferente. Em Top Gun, ele criou uma moda. Ele criou um jeito de falar. Ele criou um jeito de se vestir. Ele criou aquele negócio de as muito louco. Pra mim. Pelo menos pra gente, na minha época, que em 86 eu tinha 9 anos, pra 10. Criou um negócio de voleibol, que não tinha. A gente jogava voleibol na rua, porque ele jogava... Tinha essas papagaiadas. Mas Top Gun é foda, né? E são os bonitões também do cinema. Não, Top Gun é bom pra cacete. Cara, os bonitões, Tom Cruise, Val Kilmer, estavam ali que eram... Ele é brega e tal, mas ele é muito redondinho. Cara, ele é redondinho demais. A década de 80, por culpa de Top Gun e a sua trilha. Tem Meg Ryan, tá lá também. É, mas ela tem uma pontinha, ela é a mulher do morto, né? Matamos o cara. Take My Breath Away, Como música. É que é o nome do morto? É isso? Que é o... Não, esse é o Goose. Esse é o Goose. Quem morreu foi o... Não é o Val Kilmer. Não. Não é o Goose que morreu? É o Goose. É o Anthony Edwards. É o cara do ER. Ele. Eu acho um ator também muito bom, já que estamos fazendo uma digressão aqui, falando das pessoas e dando opiniões sobre elas, eu acho ele ator muito bom. Sobre estragar a nossa juventude? Não, eles estragaram. Eu lembro. Falei, a gente começou a jogar voleibol por causa dessa porra. Voleibol é uma merda, hein? Não é só isso. Aliás, isso me lembra do Pulp Fiction, lembra quando os caras vêm com a roupa... E a mulher do senhor Wolf falou, o que vocês estavam fazendo, jogando vôlei, né? Muito bom essa parte. Pra tirar um gás ainda. Mas não, o que me fez irritar com a herança de Top Gun é a trilha Take My Breath Away, que era... Sabe aqueles bailinhos da década de 80, onde seu pai colocava uma lona no portão e rolava musiquinha romântica? Aí você queria catar aquela mina, mas o cara que tinha muito mais a ver com o Tom Cruise, que era mais galã... O Val Kilmer. Ele catava a mina que você tava afim e dançava agarradinho no teu quintal. Exatamente. Val Kilmer. Você dançava com a vassoura naquela época. Exato. Tu era o Tom Cruise e tu tinha um Val Kilmer. Todo mundo tinha um Val Kilmer. Eu não era o Tom Cruise, não. Eu tava mais pro Anthony Edwards. Olha lá. Mas todo mundo tinha um Val Kilmer. Aquele filho da puta que... Tinha. O Val Kilmer era foda. Ainda é. Mas enfim, é um puta filme, mas o Tony Scott destruiu bastante o cinema depois. Engraçado que as pessoas que... Você pessoa, ser humano, que vai ver Top Gun, você vai achar que ele é que tipo, eu já vi esse filme. Exatamente. E é muito engraçado, porque esse filme é que resultou os outros, não ao contrário. Aí você vai ver primeiro, você vai ver o original, da onde muitas ideias foram roubadas. Com certeza. Da história do Top Gun. Então isso é muito legal. E não é o primeiro trabalho do Tony Scott, né? O primeiro é o que os amantes de cinema independente gostam muito. É sensacional. Porque pensava assim, pô, um publicitário conseguiu fazer um filme com culhão, como foi o The Hunger. Aqui vem com o nome de Fome de Viver. Fome de Viver. É o filme obrigatório pra quem gosta de vampiro. Fome de Viver. É. Oh. O David Bowie é o ator. Ele é o vampiro. Há uma atriz fenomenal, queridíssima do cinema independente europeu, que é a Catherine Deneuve. E tem a Susan Sarandon novinha também. É um filme de vampiro que não é de vampiro, né? Aquilo é sensacional, isso é muito bom. Aí vamos para o próximo, que é... Entramos... Não, se você, amigo... Período se você de pensa, guerra aqui. Né? É, se você pensa que esses filmes de guerra de hoje são legais pra caralho... É... Tu acha Soldado que... Anônimo? É, tu acha? Ah, se fuder, tu o Soldado Anônimo e eu... Tu acha? Franco Atirador? Não, Franco Atirador, cuidado, porque tem o Franco Atirador bom, hein? Não, é, tem o ruim e o bom, isso. Tem o American Sniper lá, aquela bosta lá, e tem o Franco Atirador, Cara, eu sou um defensor da América. Ah, lá, é um Yankee de bosta esse Vebs. Eu sou fã do Clint Eastwood de primeira. É o outro também que foi mal compreendido. Começou a fazer mais do mesmo. É, já. Não, ele foi mal compreendido. Um dia a gente fala de Clint Eastwood disso daí. Vamos brigar, vamos brigar. Na verdade... Ele vai dar uma de fé, vai falar que daqui a 6 anos... Mas a gente vai brigar nesse próximo filme. Vamos entrar no filme, então. Que vai me doer, eu vou ter que falar mal ou aceitar o Vini falando mal. Não, eu vou falar Sniper, e na hora que ele vai elogiar o nosso próximo filme, que é qual, Vini? Fala aí. Platoon, ele é o melhor filme sobre a guerra. Eu acho. Ele começa do começo, ele vai a campanha inteira, acaba no final, tem tudo. Até a guerra do Vietnã, se você quiser, a guerra do Vietnã tá ali. Ah, e o Vebs deve estar puto. O Vebs deve estar puto agora, me xingando. Não. Não estude história. Não estude história, assista Platoon. E aí temos Tom Berenger. Cara, não, o corpo de atores é fenomenal. William Dafoe. Forest Whitaker. O William Dafoe e o Tom Berenger é algo fora do normal. Cada vez que esses dois filha da puta se encontram em cena, é um... Putz, os dois estão tomados no capiroto. De ladinho ali, ainda temos um Johnny Depp. Tem o Johnny Depp que ninguém acha ali no ladinho. Filme, mas ele tá ali. Ele de tá ladinho ali. Tem um Johnny Depp. Ali, ó, tipo, ele tá assim... Ele aparece, tipo, aquele carinha... Do Mortal Kombat. Eu fico feliz, eu até entendo. A hora que o Vini falou aqui que Full Metal Jacket é o melhor filme sobre a Segunda Guerra... Eu coloco no top 5, mas ele tem alguns que ele precisa ver. Eu tô esfregando aqui na cara dele. Agonia e Glória, sensacional. Agonia e Glória do grande mestre Samuel Fuller. O Agonia e Glória é legal, mas ele é bonitinho, né? Ele estaria pra Guerra do Vietnã como John Wayne estava para o Velho Oeste. E o Sérgio Leone é o Platoon, né? O Oliver Stone, ele tem o costume de fazer o espectador entrar no meio da situação. Igual um domingo qualquer, ele faz o cara se sentir dentro do jogo de futebol americano. Eu adoro o Oliver Stone, tu não gosta, né? Eu adoro, não sou muito fã, acho ele meio fascistão na imagem, mas... Eu gosto pra caramba dele. Mas eu dou braço torcer em alguns filmes que eu gosto, sim. E aí vamos para o próximo, então. Ok, Rapto do Menino Dourado. Que esse caralho. É ruim, esse é ruim. Foda pra caralho. Não, vamos lá, vamos deixar claro. Esse é ruim, mas ele é tão... Você viu tanto, tinha o Ed Murphy. Vamos começar pelo início, pra evitar pleonasmos. Vamos começar pelo início. Temos ali Ed Murphy. Que é, eu sei. Que é do caralho. Em 80, Ed Murphy, se você pensa que conhece o Ed Murphy e você não viu o Rápido Menino Dourado, não viu os filmes que ele fez em 80. Que era uma menina, né, o Menino Dourado. É. Cara, você não viu o Rápido... Primeiro... temos ali o Ed Murphy na mais pura forma. Na mais pura forma. Tinha acabado de sair do stand-up, tava começando a fazer cinema. E ele pegou esse. Saturday Night Live? Ele fazia Saturday Night Live? Ah, mano, eu vou te dizer. Não, adoro o Ed Murphy. Até cara, hoje. Eu também gosto, mas. Quando ele não tenta fazer mais de um personagem no mesmo filme, sensacional. Não, calma. Quando colocam ele. Eu gosto dele. Pô, quando colocam Nova ele... York me agrada tanto. Quando puta, mas ele tá bom. Depois do Príncipe em Nova York, trocando as bolas, ele tinha acabado de viver Exofoli, que era então, pesada. Vamos lá, vou me redimir. Tá. Tirando o Príncipe de Nova York, quando ele tenta fazer mais de um personagem no filme, é uma merda. E o Curtindo a Vida Doidado é o filme que você tem que assistir, porque... Ele estabelece o que a geração 86, a molecada 86, O Aventureiros do Bairro Proibido é o mais divertido. É o concordo? É o magnânimo. Gente, eu sou fã do John Carpenter. John Carpenter, pra mim, é um dos diretores assim de cabeceira. Então, o maior lixo do John Carpenter, eu gosto. A Kim Cattrall continua excepcionalmente linda. E eu acho o legal do filme é que ele é muito despojado. Você vê o filme, é muito desencanado. Não precisa fazer sentido, muita coisa. E desce o cara no raio. O diretor vai fazer a trilha sonora. O Kurt Russell brinca com a própria masculinidade o tempo todo. O personagem do Kurt Russell é tão divertido que ele não faz absolutamente nada certo no filme inteiro. Puta, é ele muito acerta, bom. Não, acerta uma coisa. Ele acerta uma coisa só no agilidade dele lá, no final. No final, só isso. E o filme... É muito bom. É muito foda. É muito bom. O James Hong, ele foi reaproveitado, já que eu citei no começo do programa o Wayne's World, né? Quanto mais idiota, melhor. Lembre-se que no 2, que ele tá tentando pegar a Tia Carrere. O pai da Tia Carrere é o James Hong. Os dois, né? Tanto ele quanto o Victor Wong, que é aquele chinesinho que tem um olho mais fechado assim. É. Ele morreu. Eles fizeram muito filme, esses dois. Tudo que era. Ah, tem um precisa de um chinês, japonês, coreano, enfim, os dois. Victor Wong foi o xamã do filme do Conan do Schwarzenegger. Exatamente, que é o do olhinho. Nossa, é mágico. Estamos falando de um filme que é literalmente mágico. Começo ao fim, o filme é mágico. Ele é sensacional. Que porra de monstro é aquele, mano? Aquele macaco gigante vai embora do nada, acontece do nada, ele não se... Tem um momento do filme que eu não lembrava disso, que eles descem no esgoto. No esgoto, sei lá que porra que é. E aí eles estão andando, de repente sai um bicho da parede. Aí o bicho sai da parede, aí o Kurt Russell fala, que porra de bicho é esse? Aí o cara fala, a gente tá aqui no underground, vale tudo, e vai embora, cara. E foda-se, pau no cu do bicho, cara. Que é, da onde veio? Foi na parede, saiu. Era um Muppets o bagulho, pegou o cara e foi embora. Pegou, aí é o cara, bom, ele joga, o Wong joga a pedra na parede. E o bagulho e vai... E da onde que ele veio? Não vai voltar mais. Ele não... Foi essa resposta. Onde que essa porra veio? Não interessa. Veio do ele falou, veio da escuridão. Volta, o negócio do aí eu tava vendo com o meu cunhado, e aí o cara fala o chão é não sei o quê, do líquido preto, não sei da onde, né? Aí meu cunhado falou assim, não, é petróleo. Eu falei, não, é não sei o quê, do líquido preto, não sei, não é nada. Era o líquido preto que vem do coração, do centro da Terra. Ele falou assim, é petróleo? Não, não é o líquido preto. Não é petróleo, é o líquido do bagulho. Não inventa, isso é muito... É genial. Esse filme... Esse é o filme que eu acho que as pessoas não... Muita gente não viu, porque ele parou de passar na TV. Era não, também, ele fazia parte desse clube de filmes. Passava muito sábado de tarde. As pessoas e hoje essa geração não viu, eu não vi muitos filmes, esse filme é divertido e demais. E nem imaginam que o Raiden do Mortal veio de lá. É, que roubaram a ideia. Só pra, como ele falou, o Vebs falou do John Carpenter, eu fiz um leve estudo do John. O que que o John Carpenter tinha feito antes de fazer o... Sobra-prima. O Aventureiros do Bairro Proibido. Ele fez um filme chamado Halloween. Né? Não é nada. Ele criou um estilo inteiro. É, e criou uma maneira de ficar gastando com nada, assim. Nada. É. Porque tem Halloween moral, 1, ele não tinha não dinheiro tem nenhum. História. Ele fez... Não tem nada o filme. Ele fez o que é pra mim um dos melhores filmes da década de 80, que é Fuga de Nova York. Nossa. Snake, please. Aquilo ele criou tanta referência pra depois. Snake é o Kurt Russell. Sim. É o Kurt Russell. Ele usa tanta. As pessoas usam tantas referências do Fuga de Nova York que nem sabem mais. Já estamos falando de Kurt Russell, estamos falando de John Carpenter. Fala do meu filme favorito, de um dos melhores filmes de todos os tempos. Hein? Com o Kurt Russell, com o John Carpenter? Enigma de Outro Mundo? Enigma de Outro Mundo. Obra-prima de horror. The Thing, velho. Cara, você que tá ouvindo, calma, você que tá ouvindo, começa a anotar essa porra na caneta. Anota? É pelo menos o John Carpenter. Porque o que o John Carpenter fez depois Pode dar uma esquecidinha, mas isso daqui não, você não pode esquecer. Nem fudendo. Nem fudendo. Tem cara, vampiros de Marte. Foda-se. Lindo. Lindo. Lindo. Também acho. Tem Christine e o carro assassino. Tudo antes do Aventureiros para o Mundo. Christine, o Starman, do mundo. Fuga de Nova York, Enigma em Outro Mundo. Starman. Bruma Assassina, que é aquele dos piratinhas lá da cidade. Halloween. E tem um que é... Esse é desconhecido, que eu acho delicioso o filme, que é Assalto 13º DP. É, a galera... Antes do Assalto, tem mais um que ele dirigiu, que foi junto com o Obano, aquele cara que faz as... Dark visual. Star. Dark Star, obrigado. Dark Star. Que é um grande filme que criou... Influenciou o George Lucas a fazer também Star Wars. Tudo, né? Tudo os anos 80, 70 ali de ficção científica. Começa com o Dark Star. As pessoas mamaram muito em cima do John Carpenter. Muito. Até hoje. Até hoje. Estão mamando em cima de muitas coisas que ele criou. Muito. E me arrisco a dizer, o John Carpenter dirige igual. Hoje, como ele dirige. Ele é um dos poucos diretores que mantém a sua maneira de fazer filme, sua maneira de realizar, de dirigir. E tá cagando pra todo mundo. Foda-se, né? Foda-se, tá cagando pra todo mundo. Mas também com a idade que ele tá, ele tem que tá cagando. Não, mas por exemplo, se você parar pra pensar assim, que o Fuga de Nova York, eu acho que principalmente isso. A quantidade de coisa que ele fez ali e que as pessoas repetiram, a quantidade de reviravoltas no último momento que o mocinho teve, que ele enganou todo mundo, que ele saiu com a fita, a quantidade de vezes que ele chegou no lugar e teve que salvar uma outra pessoa. É tudo do cara, é tudo desse filme. Carpenter é gênio. O cara eu acho que ali é um... hoje ele é um cara que é... Eu acho que até um pouco... ignorado, eu acho, talvez. Acho que as Por pessoas conta disso, ignorem todos um pouco, os hein? diretores que rodeavam John Carpenter nessa época evoluíram. Se você viu algum cara... no sistema mercado. Mas se você viu alguma vez um bandido se juntando com um mocinho pra não morrer no lugar, você está vendo o Assalto 13º DP. Cara, olha como esse cara ele fazia com nada de dinheiro. A ideia do Halloween era um cara que saía matando e ele tinha que ser mascarado. Dizem as curiosidades de alguns lugares que eu li que queriam comprar uma máscara. Não, põe a máscara pra assustar. E o dinheiro só tinha pra comprar uma máscara na esquina. E qual era a máscara que tinha na esquina? Do William Shatner. O nosso querido Capitão Kirk. Verdade, já ouvi isso aí. Aí a máscara, se você for analisar a máscara do Michael Myers, é a máscara. É o rosto do William Shatner. Isso é uma coisa legal. Ó, uma curiosidade, já que vocês estavam falando ali do Victor Wong, no ano seguinte, o Carpenter dirigiu O Príncipe das Sombras, né, que fala sobre o mal que ia pairar no planeta Terra e tal. E no começo do filme há um professor dando aula, e o professor é justamente o Victor Wong. Tem japonês em filme, o Victor Wong. É, o Victor Wong. Japonês, chinês... E aí uma outra, então, já que estamos aqui falando de John Carpenter, Halloween... Halloween é uma heroína, James Lee Curtin, e ela foi conhecida... James Lee Curtin. E ela era a Scream Queen. É a primeira Scream Queen. Mãe dela já era. Mãe dela, pra quem não sabe, é a mulher que morre no banheiro do psicose. Do Hitchcock. Mas que ela ficou conhecida... E outra, a história do ângulo pra pegar o cleavage, pra pegar o decotão. Quando ela grita pra pegar aquele decotão. Criou um estereótipo. Todas as mulheres tinham que. Todas as mulheres de filme de terror. O Cameron dirigiu brincando com isso, não dirigiu o aquele filme. True Lies, obrigado. É uma grande piada com isso. Que é quando quando ela vai conversar com o Schwarzenegger, que ela tira metade da roupa. Tirando metade da roupa, o Schwarzenegger fica dirigindo, lembra? Na sala, né? Como é que é aquela sala falsa? E aí é... True Lies. Olha só, como é que pode? E 30 anos atrás o negócio ainda se mantém vivo até hoje. É. Porque usam essa fórmula que foi criada lá. Com certeza. Vamos para o próximo. Eu mudei a ordem agora, qual que é o próximo? Mudamos a ordem, podemos falar então... Eu gostaria de falar primeiro do Labirinto. Labirinto. A magia do tempo. Do Jim Henson, que é o pai dos Muppets. Cara, primeiro nós temos David Bowie. Com aquele mágico, cabelo lindo. caralho, de outro planeta ali naquele negócio. Literalmente, eu acho que não precisou nem muita maquiagem, era meio que o que ele usava na época. O cara meio que só fez a roupa, porque o cabelo e a maquiagem é a meio que ele usava. Agora eu quero colocar, então, o que nós tivemos do Curtindo a Vida Adoidado, o que tivemos em cima do Aventureiros. Nós também criamos... E o Top Gun, que criou moda. E aí nós temos o último, pra mim, que é um negócio que perdura até hoje, até um tempo atrás, que é Highlander. Highlander. O Guerreiro Imortal. Que é bom, hein? Que tinha, que ainda por cima na é bom, trilha sonora, a porra do Queen. É. Só isso. Esqueceram. Who wants to live forever? Vocês esqueceram, né, do Queen. Bota o Queen aí, alguém. E Highlander tinha... Nós tínhamos Sean Connery, o próprio Christoph Lambert. E depois o filme é bom, o filme é bom demais. É uma desgraça. A ideia é boa demais. Mas é isso que eu falo assim, é original demais. Continuaram o bagulho, não deviam ter continuado. Ah, não, cara, tudo bem. É, bem é, tem aquele negócio futuro lá, e aí depois tem a série, vai. Mas a ideia é muito boa, né? É que. Todas essas ideias. Outro, é, né? Todas essas ideias dos filmes que a gente falou são ideias originais muito boas. Isso é interessantíssimo. Quem é o grande inimigo do Highlander? Cara, não lembro o nome dele, nem fudendo. Kurgan. Kurgan. Não lembro. Não lembra do Kurgan? Não, lembro Victor da cara Kurgan. Dele, mas eu não lembro o nome dele. Clancy Brown. Clancy Brown, hoje ele faz mais dublagens do que atuar. É. E é uma bela voz, até hoje. Não, a voz, eu lembro da voz dele. Eu não lembro do nome dele, do personagem. É, eu tenho um problema, eu tô velho, eu não lembro mais nada. Eu só lembro porque, sei lá. Kurgan é foda. Naquela época, então, não vou... É, a cena da igreja. I have something to say. It's better to burn out than to fade away. Pra quem não conhece o filme do Highlander, são guerreiros imortais que eles iam lutando, só pode haver um, eles matavam e tinha que decapitar o outro, senão eles não morriam, né? E eles tinham chamado uma coisa chamada solo sagrado, que era a igreja. E aí ele entra na igreja e o Kurgan... Vocês têm que ver a figura, porque é totalmente fora do padrão. É. E ele entra na igreja e faz todos os sacrilégios possíveis e imagináveis. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mandando literalmente o padre se fuder. Foi muito... Engraçado. Se no cinema atual a gente tem muita gente chamando o Liam Neeson pra fazer sempre o mentor, né? Ra's al Ghul, Qui-Gon Jinn, qual é o nome do leão do... Narnia lá? É, Aslan. Aslan. É, chamam o Liam Neeson pra ser o grande mentor. Naquela época, Sean Connery era o mentor. Lembra? Era o Sean Connery. Intocáveis. É. Era o próprio Highlander. O mentor, né? Do Jornal do Herói, o mentor. Era o grande mentor. Muito bom. E o último filme. O último não. Por fim. É, por fim, fechando essa parte de originais. Garota de. Garota de Rosa Choque. Que é com a outra namoradinha também. Que é a Molly Ringwald. Que eu acho que é a pra grande namoradinha. Engraçado que pra mim era mais a Jennifer. Mas a Molly Ringwald, primeiro que ela era uma ruiva. Ruivinha. Então já era fora do padrão, pá. E esse filme do Garota de Rosa Choque fazia uma coisa que eu não me lembro de ter visto. Que era aquela questão do pré-bullying, né? Não, pré-bullying. Todos os filmes do John Hughes são... Escritos pelo John Hughes são bullying. Tem bullying o tempo inteiro. Mas esse era do pobre rico. É. Então era esse pré-bullying que... Lembra da... Lembra, velho? Esse não é dirigido pelo John Hughes, ele é só escrito. Só escrito. Escrito. Não, eu lembro. Na verdade, essa história de bullying a gente tem várias. Eu te pego lá fora, talvez seja te um pego lá fora é sensacional. É que esse não era nem o bullying, é aquela questão de diferentes classes sociais e que ela era uma menina pobre, e aí tinha um cara... E nós temos ali o John Cryer, que é do... Até um tempo atrás do Two and a Half Men. E ele que é o único personagem dele na vida dele, né? É o único. Ele não foi mais nada. Você conhece, se você conhece Two and a Half Men e vê o Rosa Pink, é o mesmo. Só que vai, novo. Vai falar que ah, anos 80 com ombreira. É. E o cabelo americano. O personagem dele é sensacional. É, e, divertidíssimo. E temos ali também outros grandes atores. Qual era o nome do namorado que ela era? O cara que começou a sair com ela também era Que era um chato, né? Ele era um chato. Era puta, ele era chato pra caralho. Cara, eu tô tentando lembrar o nome dele. Ele é muito coxinha, você torce o James tempo Spader, inteiro. James Spader, magérrimo. Que é um filho da puta no bonitão, filme, bonitão, né? Pra caralho também. Bonitão, mas era um filho da puta. Um filho da puta. Não tinha... Mais filho da puta que o Tron. E esse conta essa história. Como é que pode, né? Garota de... Eu vi outro dia, eu te marquei. Falei, ó, o que eu tô assistindo aqui? Eu tava passando no Space. O filme é divertido demais. É muita referência. Esses filmes diferente. Originais aqui são muitos, tem muita referência. Eu acho que é só esse? Ou tem o... O quê? Eu lembrei. Eu não sei se vocês lembraram de algum aí. Eu lembrei. A Missão. Eu lembrei um original muito A Missão. Então, pô, eu não tinha colocado Missão aqui na e pauta. E aí, como é que fica A Missão? Eu adoro A Missão. Eu adoro, também. Adoro de verdade desde A Missão. Desde atores, desde trilha. O Lenilson já tá lá, mas... O Lenilson tá lá, mas ele tá no cantinho. Mas era verdade. Ele tá no cantinho. Ele era a sombra... Porra, ali nós temos Robert De Niro, Jeremy Irons, o Adam Quinn... E ele tá lá no cantinho, igual aquele outro filme lá que o cara solta aquela espada, como é que é o nome? Crew. É o Lianisson. Ele tá no Crew tá e na Missão, é um ele tá no cantinho. E ninguém sabe quem é. A Missão é legal, mas é um puta filme complexo e. Puta. Filmes de escola na minha época. Eu vi ele na escola. Vi ele na escola e vi ele na faculdade. Mas pra aquela época, onde a gente vivia, década de 80. Vinha sua mãe, não, você tem que ver esse filme. Pra explicar o que é, ó, vamos te mostrar o que é. Né? Você assistia a Missão. Então ele vinha carregado de uma responsabilidade que não precisava você ter. Não o filme, queria o filme ter. É muito legal, mas ele vinha carregado de um bagulho que. É tipo Machado de Assis. Errei em colocar? Não, é um puta filme bacana. Eu acho que ele representa bastante. Pô, pra caralho. Vocês indicariam? Caralho, ele representa demais. Hoje eu indico. Tem mais algum? Original? Isso aqui é considerado original? Eu não sei. Dá uma olhadinha. Ele é bom, ele é divertido, ele é tosco. Fala aí qual que é. Tá bom. Ele é muito divertido. Three Amigos. É um filme dos três amigos. John Landis. Pra quem não sabe, o John Landis é um baita diretor. Ele fez Os Irmãos Cara de Pau. Divertidíssimo. Ele fez O Lobisomem Americano em Londres. Fez que é o ótimo. Creepy Thriller do Michael Jackson. E o Landis dirigiu... Né? Ele dirigiu esse Os Três Amigos. E os três amigos nesse filme não eram nada mais, nada menos que três gênios da década de 80. Steve Martin... Chevy Chase e Martin Short. Pra mim, Martin Short foi um grande injustiçado. Também acho. Ele é gênio. Ele faz um pouco o que o Caso Fantasma fez, né? Você pega três caras do Saturday Night Live, fazer alguma coisa junto e puta, isso é muito bom. É muito, eles é muito criaram bom. Histórias, né? Os três são no Saturday Night Live também. Os três. Então, é muito, esse filme é muito nós divertido. Nós ainda temos o John Mantegna, o que é uma John coisa Lopes. Também, que é uma coisa. Esse filme também é uma coisa que ele virou referência de muita coisa depois. Muita gente hoje usa uma história extremamente parecida com essa e o funciona último ainda que eu é muito bom. Foi o do Vietnã que eles foram fazer um filme e o do eles vão. Ah, o Trovão Tropical. Cara, esse filme foi... Pra mim, eu amo esse filme, mas vou te falar, esse filme foi muito... Como fazer? Ele foi alvo de críticas, porque como ele é um filme... É do Ben Stiller. Dirigido pelo Ben Stiller. Segue a mesma linha de raciocínio dos três amigos. Segue, mas só que ele é mais ferino. O Trovão Tropical ele é um filme que critica aonde ele tá indo. Que é a indústria hollywoodiana. Ele esfrega na cara, ele pega a indústria, esfrega na cara. Você, assim que funciona. É que aconteceu... Houve um grande levante contra o filme. E o filme não teve a atenção merecida. E é uma pena. E é um baita filme. O personagem do Robert Downey Jr. é um dos negócios mais legais da história do tanto cinema. Tanto que há anos o Oscar não colocava um ator de comédia pra concorrer. E o ano do Trovão Tropical, Robert Downey Jr. concorreu. Que não tinha como negão. Tinha, negão é a coisa mais legal não, do mundo. Foi uma coisa... E é engraçado. E tem digressão total aqui. É, não, total. Mas é engraçado que ele... Isso, só isso por si só já é um... Estamos falando da guerra do Vietnã. Isso por si... Porque o personagem do Robert Downey Jr., ele é um... Ele é australiano. É. Loiro, tipo, de olho azul. Crow, que vivia tão intensamente os personagens que queria virar o personagem. E aí o personagem principal do Trovão Tropical, a história do... Eu não me lembro se era, ele era sargento ou ele era negão, né? É. E aí o Robert Downey Jr., eu tô explicando porque acho que muita gente não assistiu. E o Robert Downey Jr., ele se submete a uma operação de pigmentação. De pigmentação pra ficar negão. E falar igual negão. E ele fica tentando, ele fica o filme inteiro tentando falar igual negão. É muito bom aqui. E ele briga com outro negro porque o outro não é tão negão que nem ele. Que tem o nome de Al Pacino, lembra? O negão de verdade briga com o negão de mentira. Que ele não é negão o suficiente. É muito bom. É um tapa na cara. E tem o personagem do Tom Cruise que é... Puta, também, aquilo é... Bem lembrado. Por mim mesmo, valeu. É, Viola. Tem o... Quem diria? O Jack... Como é que é? Jack Black. É o único filme... O único papel bom da vida dele. Não. Dá-lhe polêmica agora. Escola do Rock é legal. E dá-lhe polêmica agora. Eu acho Escola do Rock uma merda, hein? Vai tomar o olho. Eu acho uma mentira, bosta. Mentira, tu que escreveu. Tô falando... Eu adoro o diretor, mas acho que foi uma bosta. Tá louco. Eu acho. Caralho. Eu acho uma merda. O filme vale a cena da van. Tem duas, três cenas boas. Eu não gosto dele. Essa cena, ela é bem importante pra história do cinema, porque Led Zeppelin não dava trilha deles pra nenhum filme. E os caras tiveram que pedir, gravaram, né, um pedido de joelhos lá, pra que Led Zeppelin pudesse permitir a utilização dessa música. E permitiram. Aí esse filme, ele entra um pouco na história, porque é o primeiro filme que Led Zeppelin permitiu usar suas trilhas. Super valorizado. Agora vamos então, depois de... Não, depois de tudo que a gente falou, o ouvinte tem que assistir Trovão Tropical, por favor. Trovão Tropical é obrigatório. Você que faz parte do mundo da baixaria aí, sem querer incentivar a pirataria, procura lá, Tropic Thunder, é um belo filme. Agora, vamos entrar num bloco, vamos tentar ser sucintos. E vamos no bloco de continuações... Que era um negócio que tava mais em moda impossível nos 80, né? Nos 80 era uma coisa que vivia outra. Era o ano da continuação. Tudo tinha continuação. E o famoso... O cara fazia um filme que não era continuação, mas era... Soltava o bastão pra um próximo. Era cópia. Ele amava. Só faltava o 2. Não, tinha... Existia a piada de... Ah, não sei o quê. 2, a missão. O resgate. Você tinha os Braddocks... O 702, você tinha o Rambo 1, que o First Blood, que é, puta, é genial aquele filme. E aí o 2 é uma porcaria. É um puta filme divertido, mas você pega os dois e fala, cara, isso daqui não é nem a mesma coisa. Não é nem a mesma coisa, é verdade. Que é exatamente o que acontece com o primeiro filme que tá aqui na lista. Fazendo Link. Você tem um filme muito bom, e aí você tem um filme que é uma porcaria. É uma porcaria. Qual que você Alien, o Resgate. Porra, vocês não gostam desse filme. Olha, eu vou dizer uma coisa. Sigourney Weaver, estamos falando de Sigourney Weaver, que era outra atriz também huge, big. Mas é por causa do Alien. Do Alien. Sim, do Alien, primeiro. E nós tivemos o primeiro Alien, que foi uma obra. Prima. Obra-prima. Prima. Até para as pessoas não entenderem, foi no Alien, acredito que foi um dos primeiros filmes de pegadinha. Porque a cena em que o Alien surge... os atores não sabiam quem era mais ou menos o que acontecia ali. Então foi meio que uma reação espontânea. Eles não sabiam o que aconteceu alguma coisa tal, mas não sabiam o que era. Exatamente. Então foi uma pegadinha. É. Né? Mas é que o Alien, o primeiro, é um negócio assim: você pega um gênero e você chacoalha o gênero, você faz uma outra coisa num lugar inesperado, com coisas inesperadas e, putz, você muda a história do cinema. O primeiro Alien, ele tinha o intuito de ser um filme de gênero. Ele é um slasher no espaço com um monstro que você não sabe o que é porque ele não aparecia direito. Sabe? Então, é tudo pra desconstruir uma ideia, né? E você cria uma outra ideia. E aí, até é interessante que eles tenham pego. Puta, fez um baita sucesso. Que aí você pegue o segundo filme com a ideia de você fazer vamos fazer algo diferente. É interessante você tentar fazer algo diferente. E cagou o filme. Não, eu não acho que cagou o filme. Não cagou o filme. O problema... Alien Resgate é legal. É, não. Ele é legal. Bonzinho. Não, ele é legal. Ele é simpático. É um filme que você cumprimenta. Faço questão de cumprimentar. Mas é muito mais em respeito ao pai do que ao filho. Se vocês falam isso, ele é o filho do Alien. O que vocês falam do 3, então? Nossa. O 3 tem um problema. Vamos para o Alien. Tá, foi. Digredindo pro Alien. O 3, o cara não teve culpa, né? É, o 3 mexeram. O 3 mexeram no filme, né? Inteiro, e era um bom diretor. E o 3 é um puta filme. O original é um puta filme. É uma releitura do primeiro. Só que vem na nave, na cadeia. É uma puta ideia boa. Primeiro falar que o diretor... Quem é o diretor? James Cameron. Voltamos pro 2, tá? Aliás, vamos só dizer. Aqui no Brasil chama-se Aliens o Resgate. O Resgate. Mas assim... Que perde um pouco da ideia que eu acho mais legal. Então, o primeiro Alien, o oitavo passageiro, que também não precisava ter sido... Aqui chama Alien o oitavo passageiro. O original é Alien apenas. Alien, não é plural. O Aliens, o Resgate do Cameron, lá fora chama-se Aliens. Que é uma sacada genial. É uma sacada genial. Porque o Cameron é um cara genial. Só que aí entra o porquê que a galera recusa tanto às vezes o 2. O primeiro Alien é um filme que quer ser horror. O primeiro Alien é um filme de terror. É um filme de terror. O segundo é um filme de aventura. É um filme de aventura, exatamente. Aí que tá o problema, é que o pessoal recusa. Mas eu recuso por outras razões, mas isso eu acho legal. Você pegar e você fazer um negócio diferente. Porque se você quiser fazer um negócio igual, você chamava o Ridley Scott pra fazer um negócio... Não, vamos fazer um negócio diferente. Genial, muito legal. Eu só gostaria de dar um input aqui. Nessa época aí do... Logo depois do Aliens, com 9, com 12 anos eu estava jogando RPG. E quantas aventuras eu fiz em cima do roteiro do Aliens, o Resgate. Aliens. Você vê. Porque é o seguinte, enquanto o primeiro Alien é um lance de labirinto dentro da nave, onde o monstro vai pegando um por um, o 2 ele tem uma premissa que é a cara do Cameron. Não, vamos pegar um bando de marines e vamos ir lá no ninho dos bichos e matar eles lá. Muito a cara do Cameron isso aí, gente. Não, nós somos pica grossa. Exército americano, vamos lá foder com os bichos, as baratas. Foram enrabados. Foram enrabados. Mas eu acho que, e além disso, o Aliens, ele cria um lore que não existia, né? Cria. Ele cria um mundo, né? Existe um mundo... É um ponto forte do Cameron, que ele consegue criar um mundo em cima de uma ideia. Todos os filmes ele sabe fazer muito bem. Eu gosto pra caramba dele. O meu problema com o Alien, com o Aliens, o Resgate, são vários probleminhas, assim, são várias soluções que eu acho meio bosta, mas mas vale a pena por isso, porque, porra, muda tudo. Muda. Vamos fazer outra coisa. Mudar o esquema. Então, aí no Aliens nós temos ali, além da segunda Weaver, Paul Reiser, que também tá meio sumido hoje em dia, mas era um cara bombado. Um comediante. E ele tinha um dos seriados que eu gosto muito, que é Mad About You. E Bill Paxton, que era outro... Que é o amigo íntimo do James Cameron, provavelmente, porque ele tá em todos os filmes do James Cameron. E quem mais? Ele é o cara que fica pelado no Exterminador do Futuro. Mas é um filme que assim, em termos... Ele é enorme, né? Pro tamanho do Alien, ele é um troço gigantesco, né? É a quantidade de Alien, a quantidade de carro, a quantidade de efeito especial. Cameron, amiguinho. Exatamente. Cameron, ele põe um bagulho à décima potência. Sempre. Aquela coisa, você invadiu o ninho dos aliens com uma espécie de caminhão dos marines. Aí você vê que deu bosta, porque, vamos invadir. Entrou. Aí os aliens começam meio que entrar no carro, e os caras dão tiro, espirra ácido. É muita cara do cara, né? E aí eu gosto. Tem arma com fogo, tem arma com tiro, tem arma com granada, tem estereótipo. Tem Tem uma coisa aí que é muito foda, que ele cria tensão com aquele radar. Que é aqui, só embaixo, né? E aí o radar dizia... Usa várias vezes. Tá vindo aí, piu, piu, piu, piu, cadê? Não tem. Então no corredor olhando, aí passa o alien por baixo, o alien por cima, o alien pelo lado. É legal. O meu problema é que são vários outros problemas. Tem um especial sobre aliens inteiro no cinema aqui. Então você... Pode procurar lá. Mas é, mas é interessante essa ideia. Eu acho legal essa de sair do... Que é a mesma coisa que acontece... Olha lá, eu tô ouvindo o Link hoje. Que é a mesma coisa que acontece com o próximo filme que a gente vai falar. Karate Kid 2. Que tem na trilha sonora o bagulho mais mágico do mundo que nós citamos no começo. Peter Cetera. I am a man who will fight for your love. É uma história de amor o Karate Kid 2, cara. É. É história de amor, cara. É a história de amor do Sr. Miyagi. O quê? Não, na verdade é a história do... É o final da história do amor do Sr. Miyagi que mistura com... Não, é muito bom porque ele tira do não é uma continuação. Não é uma continuação, mas não tem nada, não tem absolutamente nada de repetido. Não tem Cobra Kai, não tem porra nenhuma, não tem Flórida, não tem merda nenhuma. Sai dali, vai pra... E aí temos outro grande ator dos anos 80. Tem aquela porra daquele negócio do gelo, adoro aquele troço. Que ele dá uma porrada naquilo lá. Eu tentei várias vezes, mas que quebrei a... Não, mentira, não quebrei. Quebrei a testa. E temos o Ralph Mack. Agora, tem aquele negocinho de... Que o cara rodava e tinha um batuquinho? Sim. Então, eu lembro de eu fui... Nessa época, mais ou menos. Eu fui pro Rio de Janeiro. E aí, lá embaixo, eu encontrei uma porra daquela pra vender. E aí, eu comprei. Meu pai tinha visto o filme comigo, minha mãe. Eles compraram, porque eu, tipo, adorava o cara ter que ir. Aí, eu subi. Lá daquela merda do chão até a porra de Jesus Cristo, batendo aquela merda. Tec, tec, tec, tec, tec. Eu tenho pena de quem tava comigo naquele dia. Eu fiquei tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Eu subi aquela merda inteira. Hoje em dia falam com seu pai, aí aquela viagem dele. Foi uma bosta. Filha da puta. Eu odeio aquela viagem. Eu só tenho uma péssima lembrança. Eu acho que eu tenho aquela merda em casa lá ainda. Gostaria de passar, então, em terror e trash. Será que a gente consegue fazer rápido isso? Vamos. Vamos fazer rápido, então. Por que era legal o terror nos 80? Pô. Era original. Era original. E tinha um negócio que agora não acontece. Tá cagando pra tudo. Tá cagando pra tudo. Vamos matar. Não tinha moral e ética. Não tinha moral e ética. Não tinha. Sabe o que acontece? Nos anos 80 a gente não tinha mimimi, cara. Não, zero. Era... Vagabundo, eu ia deixar isso pro final. Explode, mas explode a cabeça e mexe no miolo. Foda-se. E foda-se. E fazia mesmo. E esse filme era 12 anos. E fazia mesmo. Fazia mesmo, mano. Jogava lá. É, tinha mimimi. Joga na cara e explode e passa 12 anos e tu vai ver com 12 foda-se. Anos. Foda-se. A mulher corria pelada e o facão comia atrás. E acabou. Era história. O cara ia dar-lhe aquela encaixotada na mulher e era atravessado por uma lança. Uma lança, mano. Foda. Enferrujada. E a morte pede carona. Cara, a morte pede carona é um... Que do caralho. Muito foda. Que eu acho que talvez é o filme que mais passou no... Como é que é? Domingo Maior lá, madrugada. Sim. E é uma influência direta do cinema australiano que vem de Mad Max, né? É. E quando eles pegam o Rutger Hauer e colocam naquela estrada árida e tal, meu, é cinema marginal americano. Total, total. Cinema marginal americano. Eu acho que tinha muito ele era marginalizado, lógico, terror sempre marginalizado, mas eu acho que ali o terror nos anos 80 ele tinha talvez um glamour, eu acho, com os anos 80 ali que criou o terror. E tinha coisa boa demais, tinha coisa divertida demais. E como eles estavam cagando pra tudo, puta, os resultados eram muito bons. Passaram pro próximo. Esse eu gosto de falar. Vai falar. Esse eu tenho muito carinho, porque faz parte da mesma geração que surgiu John Landis, John Carpenter, por que não Spielberg? Malditos. Malditos. Que é o querido e estupendo Cronenberg. Cronenberg, pra quem não sabe, é um diretor que sempre fez filmes onde todas as questões no cinema dele começam e terminam no corpo humano. E nesse filme... É o cara mais nojento de Hollywood. É. Não, mas nojento em termos de nojo mesmo, de conseguir fazer as coisas mais nojentas do cinema. As coisas que escorrem mais sangue, mais meleca. Mais meleca. Ele é o cara mais nojento que tem. É ótimo, adoro ele. E o filme em questão aqui é A Mosca. Thank you. que é nojento. É nojento. Muito. É muito nojento. E eu gostaria de falar uma coisa da música, não sei se vocês perceberam. Claro que perceberam. Não sei, não falou ainda. Ele vai guardando... passar a premissa rápida do filme, o cara, ele inventou o teleporte, e aí ele desconstrói a matéria e constrói a matéria em outro lugar, e aí entra uma mosca e a porra do computador fala... Ah, um corpo estranho, o que que faz? Foda-se, junta. Foda-se, aí. Junta tudo. Essa... Mas a mosca tinha o outro, tinha uma outra mosca também, né? Teve um outro filme. Da antes? Mosca. É, acho que tinha um outro. A Mosca da Cabeça Branca. Que é o original. É o original. Bom. Que é igual, né? É igual. E aí temos o Jeff Goldblum, e aí ele vai virando essa mosca, né? Aos vai virando, poucos. Aos poucos, e ele vai perdendo partes do corpo. É nojento demais aquilo. Se ligou no jarro com o pinto dele? Já. Pensei que só eu que me amarrei no fálico ali. Não, mas tem uma cena que ele tem a, vai ele guardando as partes orelha e o caralho. E tem um é nojento, esse filme é nojento. Ele é ótimo, mas é muito e nojento. E temos também a grandiosa Gina Davis. Exatamente. Começo de carreira. Essa tá novinha. Tá novinha? Tá. Linda, cara. Linda. Linda. E é um, a Mosca é um filme sem... Parece que é só um filme de gore, né? Eu lembro que tem uma... O psicológico desse filme, porque ele vai virando a mosca e ele vai querendo... começa a ter a obsessão em cima da Gina Davis pra transformar ela também. Tem um pesadelo dela, que ela tem um filho de mosca. Aquilo atazanou meus pesadelos pro resto da vida, cara. Aquilo é mágico. Que então, ela sonha que ela tá tendo uma mosquinha, né? Puta, sim, aquilo é muito... Sai uma larva se mexendo. Puta, aquilo... Ah, caralho, aquilo... Meu cérebro trava quando eu penso naquilo, cara. Você abriu seu coração pra falar sobre o negócio do Pat Morita lá do Bate-Bate. Tem uma coisa nesse filme que eu segui durante muito tempo no filme da mosca. Porque ele... Bom, ele é um cientista, blá blá blá, e a Gina Davis vai visitar ele. A Gina Davis vai visitar ele na casa dele, e aí ela fala, pô, você não troca de roupa? E aí ele fala, não, ele abre o armário e ele tem todas as roupas iguais. E eu, durante muito tempo, quando eu ia comprar uma camisa, eu comprava 3 iguais. 4 iguais. Porque aí você não perdia tempo escolhendo roupa. Você tem a mesma, foda-se. Tipo a Mônica. E o Batman. E o Mickey. Mas eu, muito tempo, eu só tinha camisa igual. Ou quando eu ia comprar com uma estampa, era 3 iguais. Ou 3 calças iguais pra não ficar escolhendo. Por incrível que pareça, olha como é que essa porra desse filme me marcou, cara. Não, isso é muito bom. Mosca é muito bom. E aí fica mais uma dica pra ver. Esse eu acho que também é essencial. A morte pede carona, mas a mosca... A sessão de filmes do Cronenberg, onde, como eu disse, a questão do cinema dele começa e termina no corpo, tem Scanner, Sua Mente Pode Destruir. Scanner é sensacional. Né? Tem Videodrome, a síndrome do vídeo. Que Videodrome também é muito louco. Tem uns negócios que é difícil de entender até o que tá acontecendo. Gêmeos Mórbida Semelhança. Olha só. Adoro esse filme. Quantos filmes vão pro corpo? Mistérios e Paixões. Que é o adaptação do Burroughs. Do Peter Weller, não é? Exato. Que acabou de chegar no Netflix. Viu? Mas Netflix tá pagando pra gente? Não, tá, não tá. Não tá porra nenhuma. Vamos, então... Qual o último filme que... eu anotei. Ou foi você que anotou? Criaturas. É porque ele é ruim. Eu anotei, não sei se você anotou também. Também anotei. Mas o Criaturas é um filme ruim. Pra caralho. Que virou clássico. Que virou clássico porque ele é muito ruim. Porra. Aqueles bichos são muito escroto. E virou clássico, mas é muito bem. É muito vagabundo. É antes. Então, criaturas é o cara falou assim, vamos pegar aquele bichinho e vamos fazer ele ficar mal. Mas é que o que eu lembro do Criaturas é que eles eram fluffs, né? Eles eram redondinhos, assim, bonitinhos. E no Criaturas, né? Peludinhos, né? Tem o Criaturas tem o Billy Zane. Olha, Billy Zane. Ainda tá vivo isso? Billy Zane tá. Billy Zane acabou de fazer aquela série... Mad Dogs. E o Scott Grimes, que também tá vivo, que é o Ruivinho, fez várias coisas aí ultimamente. Mas não é o... Criaturas não é o Critters. Eu tô tentando... Critters, é esse mesmo. É. Tem até o 2. É o 2, então, que eu quero. Porque o 2 é que vem o... Uma bola imensa que isso. Vai... Quem vai? O grande boliche humano. Que eles juntam todos, né? Juntam todos, passam em cima do homem e fica só a caveirinha. Aquilo assim. É horroroso, cara. É horroroso. Então deixa. Mas enfim, Criatura... Mas, enfim, é um filme muito ruim que é você... Trash, é trash, é o começo, não, né? É parte interessante do que é trash. Do que é trash. E aí, esse eu anotei, não sei se você anotou, mas... A Casa do Espanto. Anotamos. E eu gostaria de falar que A Casa do Espanto foi... Esse foi, por incrível que pareça, Critters, Mosca... A Casa do Espanto foi o que me deixou meio cabreirão. O filme que mais me deu medo nos anos 80 foi A Casa do Espanto. Me deixou cabreirão. É, porque mexe com a casa de qualquer um, né? O espelho do banheiro. Exatamente. Aquele filme me dava muito medo. A Mosca, eu demorei um pouco pra ver depois e tal, porque eu era muito... Pô, 86 eu tinha 5 anos. Não, eu fiquei muito impressionado com... É, então, eu fiquei muito impressionado na época. Eu cheguei a ver bem perto da época. Eu fiquei muito impressionado com o nojo do bagulho. Que é uma especialidade do É, exatamente. Do então isso me dava um pouco de receio, porque era muito moleque. Mas a Casa do Espanto eu ficava com medo. Eu tinha medo, Casa do Espanto. Então, Casa do Espanto... Assim, agora eu vou cagar na cabeça das pessoas. Mas eu tinha um G9. Se você não sabe o que é um G9, vai no Google. Descreve aí, G9. G9. Videocassete. E nós alugávamos fitas básicas. Tempo, pacotão na pacotão. Sexta pra devolver, na pá, segunda, na terça. Três filmes devolvia, pá. E aí teve um belo dia lá que o senhor Natal resolveu pegar uns filmes de... Pediu lá, né, pra locadora, um filme mais rosão e não sei o quê. É, e ele pegou A Casa do Espanto. Todo mundo fez isso. Caralho, velho. E deixou... E assim, alugou na sexta. Né? Então chegou no final do dia lá em casa sexta e ele vai sábado, como todo bom pai naquela época, ia jogar futebol com os amigos de sábado, né? De tarde ali, dormia até mais tarde de sábado, sabe? Aí cuidava dos passarinhos dele, foi jogar futebol e eu coloquei essa porra com meus amigos. Esse é uma cagada. Mano de Deus. Nós assistimos em cima do sofá, porque cada merda que aparecia a gente se jogava em cima do outro, caralho, como a gente passou medo. Eu vi depois, eu vi depois ele mais tarde. Ah, eu vi alguns anos depois, eu não vi em 86. Até cheguei a comprar o filme, tá? É um dos filmes preferidos. E aí depois eu descobri que ele é muito engraçado. É? Que ele tem que... vários... Eu quero chegar agora aqui pra mim, agora eu vejo... Não, ele tem momentos de terror enormes. O House. Mas... O House. E aí ele tem momentos de bom humor muito bons. Engraçado como um não dialoga com o dois, né? Não, nossa, não tem nada a ver. O 2 é aquele cara do faroeste, né? E tal. E aí ele tem momentos engraçados, tem momentos de terror. Quer dizer, é um filme que ele não tinha... Esse é um bagulho dos anos 80 mesmo. Não tinha muita essa frescura de não, não pode tirar sarro, não pode... Sabe, você convivia muito bem os gêneros dentro do... Principalmente terror, todos, né? Convivia muito bem com... Lembra com a mulher que veio ver a casa, era uma gorda? Ela virou um monstro gordo. Monstro gordo, oh, sabe? Né? Que era, ele corta ela, né? Um pedacinho, divide em saquinhos que ficam se mexendo. É, quando recebe a viagem, recebe uma visita, lá tá o saco sumindo. O que que tem ali? Ah, ele dá uma desculpa qualquer. Não, é politicamente correto em 86 era meu pau, né? Não, não tinha, cara. Não tinha. O bagulho era culhão. Culhão. É muito bom. Tem. E aí. Não que eu seja contra o politicamente correto. Eu acho que mas eu sou interessante. Mas deixou a galera mais cuzona. Exatamente, mas deixou. As pessoas não sabem lidar com o politicamente correto hoje. Não tem uma. Não que eu ache ruim que tenha. Não tem uma casca. Ah, mas as pessoas têm que ter uma casca, vai. Não, a pessoa tem que ter uma casca pra poder. Saber lidar, né? É muito na flor da pele. É muito na flor da pele hoje em dia. E aí o último filme anotado esse foi por você mesmo, porque foi. A Noite das Brincadeiras Mortais. Que eu adoro esse filme, é o April's Fool Day. Eu não me lembro. Vocês não lembram desse filme? Então assim, ele é um filme, é um slasher, lembra desse filme? Sim, lembro. Ele é um slasher, e aí ele corre do jeito bonitão dele, aí eu já vou mandar o spoiler mesmo. E aí tá indo lá, morre todo mundo, sobra uma Scream Queen no final. E aí, no final, ele descobre que era tudo mentira. É, que era, vem tudo ainda. Que era se o não me engano, eles vêm... primeiro de abril. Era. É ótimo, isso é se muito se não me engano, bom. Eles vêm ainda com a... Eles vêm com machucados. Não, eles vão pra uma casa, numa ilha. É sempre aquele bagulho. A casa na ilha, de não sei onde, sim, tal, do lago e tal. Não pode falar. E aí, é tudo mentira no final. Eu achava aquilo muito bom. Amor, viu todos os amigos morrerem. Cara, imagina a nossa... Pegadinha do malandro. Puta que pariu, cara. Imagina a nossa vida se esse filme resolvesse chamar primeiro de abril aqui. Não, nem fala. Seria, mataria, né? O filme, era o spoiler master. É, eu tô aí. Agora vamos para menções honrosas. Menções honrosas, vai. Eu anotei algumas coisas. É, esses tem que ser... Só algumas passar pessoas, de maneira rápida. Mas algumas pessoas que ouviram esse podcast, na hora que eu vi alguns títulos aqui, vai meio que sofrer um estalo assim na cadeira. Mas como deixou de colocar esse? Como colocou ele como menção honrosa? Stallone Cobra, pronto, vão matar a gente. Que é uma bosta, mas é divertida. Mas a única coisa foda nesse filme é a dublagem que... O que você está esperando? Como é que é? Se você vier pra cá, eu mato todo mundo! Eles vão morrer porque merecem! Todos vão morrer, não se esqueça! Eu estou com uma bomba aqui! Eu vou matar todos! Vou explodir tudo aqui em mil pedaços! Eu vou mandar toda essa gente para o inferno! Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. É, mas é uma bosta, mas é divertido demais. É filme de culhão. Vai nisso que a gente falou. O Veludo Azul do David Lynch. Isso doideira. É uma obra também. É uma obra de arte. É uma obra. É uma obra. Isso é lindo. Que é todo mundo tem que ver pra entender um pouco do que é bonito. O herói australiano, Crocodilo. Crocodilo Dundee. Que é uma bosta também, mas é muito divertido. É muito bom. Como é que pode, as né? Merdas bagulho... que a gente gosta. É um bagulho muito ruim, Crocodilo Dundee. É praticamente pegar um cara do interior, trazer pra capital. E aí pegar todos os maneirismos do interior e é horroroso. É horroroso, né? É horroroso. Você parar pra pensar nisso é horroroso, né? A imagem que você faz do australiano é olha que bagulho politicamente correto. Nossa, é horroroso. É horroroso. Pegaram estereótipos. Os países de língua inglesa, onde a população é branca, a que mais sofre bullying é a Austrália. E aí, seguimos o outro com... Pera. Pra quem hoje em dia acha... Que 50 tons de cinza é. Brasileirinhas. É brasileirinhas. Lá atrás a gente já tinha passado por isso. Pode falar o filme, Fábio. 9 e meia semanas de amor. E a cena do esse sexo na geladeira. Esse era perigoso. É. O gelinho, né? Foi que passa o gelinho no peitinho. Puta que pariu. Mas foi muito bem reverenciado em Top Gang 2, lembra? Que é sensacional. Fritando ovo na barriga. E aí depois que você vê todos esses filmes, vá ver Top Gang. Vai ver Top Gang. Top Gang é um pastiche de tudo isso daqui que a gente E fala. Aí vamos entrar então em Down by Law. Jim Jarmusch. Terceiro filme dele. Se você não sabe quem é o Jim Jarmusch, deveria saber, procure. Morra. Difícil de achar, mas ele tá aí. Ele existe. É um diretor independente. É o diretor independente, ele talvez. Ele é o queridão de Sundance. É, né? Ele é o diretor independente. A gente falou de Ralph Macchio um tempo atrás, é por causa do Karate Kid 2. Encruzilhada. Pra quem gosta de guitarra, quem adora John Petrucci, primeiro... Pau no seu cu que você gosta de John Petrucci. Eu acho que morre, velho. Chato pra caralho. Mas... O filme é legal. A ideia é muito boa. Tal Steve Vai. Mas a Encruzilhada é praticamente uma biografia, né? Robert Johnson. É uma biografia. Eu estou fazendo aspas aqui no podcast. Mas é uma biografia. Tem homenagem no Supernatural. É. Quem assiste Supernatural tem uma homenagem a esse filme. E o Steve Vai no final, tirando sarro com aquele negócio do heavy metal e tal. É muito bom, é muito divertido. Eu vou entrar no Supernatural. O Supernatural virou uma homenagem a esse filme quando o Rei do Inferno virou o demônio que ficava na encruzilhada fazendo acordos com as almas das pessoas. Então, isso, repete. Repetido, a encruzilhada entrou na porra do Supernatural. Aliás, o que não entrou, né? Porque o Supernatural ele vive também de referências de vários. A gente citou Assalto à 13ª DP, tem referência. Tem referência. Eu gosto, sou fã. Eu sou fã também. Até a quinta temporada. Vamos lá. Howard o Pato. Esse é só pra. Relembrado. Esse é só pra ser citado, né? Tem que ser relembrado citado, no pós-créditos dos Guardiões da Galáxia. Mas o que temos lembra... o vilão master no Howard. Que é o vilão do é o vilão do Ferris Bueller. Que é o mesmo cara. E se você... Não tô errado, tô? E se você estava apaixonado pela menininha do De Volta pro Futuro, você queria ver ela peladinha, está no Howard, né? Peladinha no Howard? Ela tá filme com... do George Lucas. Lia Thompson. George Lucas bancando e permitindo mulheres... Ela aparece quase peladinha. Quase. Que é o Jeffrey Jones, é o vilão. E é... Puta, é muito foda isso. cara. É muito foda. E... porque no Curtindo a Vida Doidado, ele não era o vilão. É. O vilão é a porra do Ferris Bueller. É. E nesse filme ele é o vilão, ele é o demo. E aí, quando o Jorge Lucas vendeu a... quando a Disney comprou a LucasArts, é, no contrato era, tinha o Indiana Jones, Star Wars e o Howard. Era os três contratos queriam dizer, queriam, era específico pra isso. Por isso que tem ele no final dos pós-créditos do Guardiões da Galáxia. Que é, e é um personagem muito divertido. Sim. Ele é escroto, ele é nojento e ele é muito engraçado, mas ele é muito complicado de pôr no cinema. Então, o Howard é um belo de um filho da puta, mas ele tá trans... ele é um patinho. É, cara, sabe o Ted? Disso. Sabe o Ted? É o Ted. Cara, imagina o Ted com um pato Donald. Vai sair, o Howard é da hora. É o Howard. É o Howard. O filme pode ser ruim, mas o personagem é muito bom. É muito bom. E aí entramos em Caçador de Assassinos, que é o Manhunter. É um filme do Michael Mann. Pra quem gosta das tripulias e formas de matar do querido Hannibal Lecter, essa é a primeira adaptação de Hannibal Lecter pra cinema. Ele é o que depois virou o Dragão Vermelho. Brian Cox. Depois fizeram o Dragão Vermelho, o primeiro é o Manhunter, que é com o rapaz do CSI. Exato. Brian Cox. Aí vamos entrar também... E esse é o rapaz do CSI. Esse é o Brian Cox, acho que é. Não, o Brian Cox é o Hannibal. É o próprio Hannibal. O principal é o policial. Eu esqueci o nome dele. William Peterson. É o William Peterson. É ele mesmo. Ele é o... Ah, é. Ele eu tô falando do CSI quando era bom, tá? É, então ele é o cara que depois no filme ele é o Edward Norton, né? No Dragão Vermelho. Tá. Aí vamos entrar... Aí... O começo de uma era. Quando o bagulho... Quando a porra ficou séria. Quando o bagulho era bom. Quando o neguinho pensou que existia o UFC. Já existia o baixotinho lá. Já existia ele, já existia. Retroceder nunca, render-se jamais. Que é um filme... Eu adoro esse... No Surrender. Eu adoro esse título. É um dos melhores títulos que você vai ouvir na sua vida. Eu uso muito isso. Vários momentos da vida eu tenho que usar esse título de filme. E aí nós temos... Que ele é o vilão, né? O Van Damme é o vilão no filme. É muito divertido esse filme. Porque ele é igual a todos, né? Ele é igual a todos. Não, nesse aqui ele faz caralho. Não, mas é igual a todos. É um cara que vai lá, não consegue, toma um pau, volta, treina e vai lá e bate no cara. É, isso aí. Muito bom. Todos os outros. Van Damme em excepcional forma. Retroceder nunca render. Não deixa jamais. Só pelo título já valeria a citação. Só pelo título. E aí temos Comboio do Terror. Comboio do Terror. E aí? Que é horroroso, mas essa é dirigido pelo tio Stephen King, né? Pois é, o que primeiro... Que tem aquele... Ninguém vai pegar minhas obras, eu vou lá e vou fazer. É, exatamente. É horroroso o filme. Mas ele tem um... Que tem aquele caminhão com... Tem aquele caminhão com a cara do Duende Verde. Sim. Nossa, aquilo é muito bom. Emile Esteves, o Shin que não queria ser o Shin. Emile Esteves, vulgo, irmão do Charlie Shin. E... Qual o próximo aqui? Vamos lá. Piratas. Piratas. É o do Polanski? É o do Polanski, que eu adoro aquele filme. É muito bonito. Eu adoro aquele filme. Eu adoro pirata, né? Eu tenho um quê por pirata. Eu tenho... Temos aí praticamente uma estátua de... Do? De Hollywood, que é o Walter... Walter Matthau. Então, o Piratas é o filme que... As pessoas não... Quase pouca gente viu Pirata, eu acho. E ele sobreviveu muito mal, né? O que é uma pena, porque é um investimento bom. O filme, na direção de arte, é muito bom. É, ele é sensacional. E é um filme de pirata sujo, como um filme de pirata teria que ser. Escorbuto. Escorbuto, cheiro de rum. Com rato, com madeira sujeira, podre. Com podre. Você vê aqui... O filme fede. O filme fede. Cheiro de porto. É muito bom. É muito visceral. É muito verdadeiro. Eu gostaria de citar também... Cara, esse... Troll. Não alimente os trolls. Troll. O mundo do espanto. Caralho, velho. Vocês têm que assistir Troll porque é tão ruim. É, eu lembrei de tu, aí eu coloquei Troll. É tão ruim. Mas, pô... Cara, assista Troll. Procure Troll. Pequena loja de horrores, mas o problema é que é o diretor Frank Oz. Frank Oz. Quem que fez Frank Oz? Vulgo pai do... Vulgo pai... pai de Obi-Wan seria ele. E nós temos Rick Moranis. Rick Moranis. Que era outro vindo do Saturday Night Live. E, puta, a Loja de Horrores é muito ruim também. Mas eu adoro. Não é ruim. É muito ruim. Não é ruim, não fala assim. Ele é muito simpático. Tem o Rick Moranis e tem uma planta gigante que ele começa a alimentar com o próprio sangue. É muito bom. É mágico isso. É muito bom. E ele é o primeiro filme do Jack Nicholson, né? O original. O original. O original. De 50 e pouco. Se você quer saber como era o Jack Nicholson no... É, exatamente. Você quer ver o que é Corman e Jack Nicholson, vá procurar Pequena Loja de Horrores, 50 e pouco. E aí, o outro que eu anotei, que o Vini não tinha anotado, que ele é um... Não conhece nada. O Nome da Rosa. Não sabe de nada. Ainda assim. O Nome da Rosa. É, eu tenho... Cai na fila do Missão. Cai na fila do Missão. Aquele filme que hoje a gente vê o valor. Hoje. Mas aí era o filme que a sua tia... Eu escorreguei. É que eu tenho um trauma com O Nome da Rosa. Eu não consigo acabar de ler o livro. Então eu meio que eu apago ele da minha vida. Então nós temos Sean Connery, Christian Slater, na porra do filme. É, e fazendo o que o Dan Brown não consegue fazer. Exato. Isso é foda. Você é pensa, o Dan Brown pega o Dan Brown e o que o Dan Brown não consegue fazer? É O Nome da Rosa. Então você tem que assistir O Nome da Rosa. O último, que eu acho que... Não sei se foi eu que coloquei. Acho que foi. Foi, eu já parei. É. Se chama A Cor do Dinheiro. A Cor do Dinheiro. Eu não coloquei porque eu achei que era muito cabeça. Mas é... Porra. Puta filme. É menção ao Scorsese. Ali, ó. Com também com... Que é a continuação do sim. Como é que é o nome do filme do Paul Newman, não, que eu não lembro. Baita filmão. Então, eu tinha que citar A Cor do Dinheiro. Cor tá? do Dinheiro. Agora eu separei uns pra tretar. Lá vem. Caralho. Alan Quarterman. Que é uma... Com a Cheryl é uma bela pérola. Olha. Tá aqui, me pariu. O Vini não colocou na lista. Tá ali com Indiana Jones. Tá ali com Indiana Jones. Tá ali. Alan Quarterman. Filhos da puta. Sharon Stone. Ó, tem James Earl Jones. Cara. Sir James. Sir Darth Vader. Sir Darth Vader na porra. Mas então, o filme é ruim pra cacete. Putz, nem fudeu. O filme é uma brincadeira em cima de tudo. É o Richard Chamberlain, né? Nossa infância era famoso ator de pássaros. Pássaros felizes. Aquela série que a sua mãe ama. Que a mãe ama. Mas eu acho que o Indiana Jones já era tirando sarro desse mesmo. Isso. Sim, é só uma besteira. Não, tem ainda a Joia do Nilo. A Joia do Nilo, que é. Mesma praia. Mesmo. É igual o filme. Ele só muda a mina. É, e aí eu vou citar o último... Mas é divertido. Passava sábado sim, sábado não na Globo. Você tem que assistir o Alan Quarterman. Acho que Alan Quarterman era SBT, se eu não me engano. Era SBT. Eu sei que passava toda semana, sábado à tarde. Era sábado à tarde. Agora eu tenho que citar um outro filme que marcou os anos 80 e foda-se o mundo, que é O Vingador, que é filme com Charles Bronson. O Vingador. Qual que é dele? O Vingador. Eu quero ver alguém morrendo, ele vai lá e começa a matar. Exato. Um monte de bandido? Jack Murphy. Jack Murphy. É, porque você tinha toda a saga do Michael Winner, né? É, do... Que é Os Desejos de Matar. Desejos de Matar. E tinham alguns filmes que a galera, às vezes, na memória confunde, acha. Qual é o número desse Desejo de Matar? Você fala, cara, esse não é Desejo esse de Matar. Esse não é Desejo de Matar. Esse é Vingador, mano. Então... Se você não viu Vingador, todos os filmes de cara que sai na rua e que mata os bandidos. Começou ali com o Charles Bronson. Ele era o rei do pega ladrão. Cara, anos 80 era o ano do Clint. Eastwood. E o Charles Bronson era a versão genérica dele. Era a versão genérica. Clint Eastwood. O Clint Eastwood. Para pedreiros. É. Era. Os filmes do Clint Eastwood e o Indiana Jones passavam na Globo. O Charles Bronson e o Alan Quarterman passavam no SBT. Porque era a mesma coisa. Só que o Charles Bronson era men's man. Posso complementar, já que vocês gostam de filmes de fascismos de cada dia? Eu vou recomendar às pessoas. Como não gostar, né? Procurarem filmes de um diretor que se chama William Lustig. William Lustig tem os maiores filmes de fascismo de cada dia. Ele é dono da série Maniac Cop. Maniac Cop. O Exterminador. É puta filme. E um dos filmes que o Lustig fez é um que os caras ressuscitam o Tio Sam. põe a roupa do tio Sam, só que ele se levanta da experiência e sai atirando em todo mundo. Aí tem um momento muito clássico nesses filmes que tio Sam tá andando, aí os caras estão roubando pra estuprar a mulher, aí ele vai lá e mata os caras. A mulher, ai, meu herói, ele vai lá e mata a mulher também. Muito bom. Eu acredito que foi isso. Foi isso. Já coloquei os pra tretar aqui e tinha que colocar Charles Bronson. Não, não é anos 80, não é anos 80. Sim, sem Charles Bronson. Qualquer ano que seja. Madrugada, 83, 83, 84, 85, 86, qualquer ano. O filme do Charles Bronson passava na Bandeirantes na madrugada. Na Globo também, de madrugada. Madrugada era... Como é que era? Qual é aquele que o cara estupra a filha dele? Puta, esse... Aí ele vai e mata todo mundo. É o próprio desejo de matar. É o desejo de matar. Mas isso passava na Globo. Esse era da Globo. Os caras vão lá, pegam a filha dele, pai, e aí ele vai lá, não satisfeito, ele mata todo mundo. Ele mata metade da ilha de Manhattan, cara. Ele mata. Ele mata o cameraman. Pá, no final. Puta, ele mata muita gente. Ele mata. Era a famosa... Ele tinha uma Magnum... Uma Magnum, não. Ele tinha uma 45. Que era quadrada, não era? Era diferente. Revólver grandão, 45. E, tipo, cabe 6 balas. É. Que nunca ele acabava. Dava 50 tiros. Não. Que nunca acabou. Muito bom. Então é isso, acabamos. Eu gostaria, então, das pessoas aqui, começando pelo nosso novo integrante. Foda-se os dois. Não é, Vini? Porra, espero que eles achem o Pokémon. É, vai achar Pokémon. Vebs, eu gostaria que você falasse seu top 5, porque vamos entrar no bom, mal e feio. Só que não vamos falar do bom, mal e feio de... Porque não tem nada feio. Não tem nada feio. É tudo bom. É tudo bom e foda-se quem achar o contrário. Top 5. Top 5. Filmes de 86. É, falamos desses vários. Que a gente falou. Pô, desses que a gente falou, eu colocaria em primeiro lugar. Vamos ver. Eu gosto de Mosca em primeiro lugar. Não tem como não gostar de Mosca. Eu colocaria em segundo lugar Curtindo a Vida Doidado. Eu colocaria Aventureiros do Bairro Proibido em terceiro. Então vai ficar na lista, vai ficar todo mundo meio igual. Colocaria Conta Comigo em quarto. Olha lá, o cara vai inventar um monte de merda. E colocaria talvez aí o... Deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou colocar Down by Law, porque eu tenho o meu lado professor de cinema. Então eu coloco Down by Law em quinto. Deixa eu ver então o meu... Vini. Curtindo a Vida Doidada em primeiro. É, eu Curtindo a Vida Doidada em primeiro. Não consigo não colocar Curtindo a Vida Doidada em primeiro. Platoon. 2, né? Sim. Conta Comigo. Aventureiros do Bairro Proibido. Certo. E pô, eu tenho muito medo do caso do espanto, mas eu tento, até hoje eu tento não ver a mosca de novo, então a mosca. Na mosca? Na mosca. Eu faço de tudo pra não ver a mosca de novo, não, isso não é mentira. Vamos ao meu top 5. Em primeiro, Aventureiros do Bairro Proibido. Bonito. Segundo, Curtindo a Vida Doidado. Terceiro, pro Vini ficar bem louco, O Rápido do Menino Dourado, porque eu quero punhal. Quarto se chama... É ruim. É muito bom. Quarto se chama Shortcut. Qual? Johnny Five. Ah, é, eu não coloquei o Shortcut por uma razão óbvia. O filme é uma bosta. O quê? O filme é uma bosta? Circuito. É. Pelo amor de Deus, é onde que existiu... Aquele robô idiota lá. Johnny Five. Todo torto, todo não anda, aquela merda lá. E eu vou entrar... No último filme, que também não tá na lista, que é Um Dia a Casa Cai. Com Tom Hanks. Com Tom Hanks. A cena que eles estão lá reformando a casa e a porra da banheira cai e ele começa a dar risada. Até perder o fôlego, quase desmaiar. É, cara, eu até hoje, só de imaginar eu já dou risada, cara. Eu ri muito com esse filme. O legal desse filme é que o filme... Eu não sei como é que é o nome em inglês. Como é que é o nome em inglês? The Money Pit. É, então, o filme em inglês não tão legal, mas em português você pensa, não, o nome do filme é Um Dia a Casa Cai, você não imagina que é sobre a casa caindo, né? Caindo. É, realmente, eu acho muito bom. E tem a questão de passar pra trás, eles achavam, e aí teve uma refilmagem um tempo atrás. Teve? Teve, do apartamento, o filme do apartamento, que é em cima dessa ideia com a loirinha, caralho. Drew Barrymore. Com a Drew Barrymore. É. Também teve do apartamento, você lembra? Mas é tão ruim esse daí que eu nem, nunca nem então, tinha ligado na minha pessoa. Nunca mas tinha entendido que era, é ou não que era é? Refilmagem. É, nunca. Não, refilmagem. Eu não sei se é refilmagem, mas é a mesma ideia, da velhinha que passa pra trás e eles estão tentando e tem que tirar a velhinha, blá, blá, blá. Mesma coisa. Em quinto fica Um Dia a Casa Cai. E esse eu recomendo pras pessoas verem também. Esses cinco filmes eu peço pra pessoa ver. E agora, então, acabamos. Acabou. E passamos a limpo 86. Passamos aí de filme, acho que filme, deu, né? E falamos de música. E para terminar, por que não? Não vamos dar dica, porque a porra do podcast não, inteiro não tem. Foi de dica. É, tudo dica, dica, não tem dica hoje. Agora pra... é o momento de imersão. Eu não sei como é que a letra é isso. Let's Start Beginning, né? É, então é. Let's Start Beginning. É. Eu falei Let's Start Beginning. Não. Ficou ótimo. Quer combinar a letra? Quer combinar a letra? Não, não, melhor assim. Melhor é não combinar a letra. Então acabou. Falou. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Vai. E a gente tá falando aqui e vocês estão escutando ainda. Essa hora o Michael Jackson cantar. Ó, ó, agora, agora é a Cyndi Lauper. Deixa eu falar uma coisa. Esse podcast, o final, é um pós-crédito curtindo a vida doidada. Acabou o bagulho. Já acabou, vocês estão ouvindo ainda. Acabou. Vão dormir. Vão dormir. Tá na hora do almoço? Vai comer, então. E não vai ter cable. foi mais um podcast. www.podcast.com.br.